Eu ficaria para sempre aqui. Se tu me escutas, então falo a ti. Se não lhe vejo, não deixo de sentir. E se me enlaças, eu não quero mais sair. Eu ficaria sempre aqui. Se por acaso eu não conseguir dizer, foi sua perfeição que me fez calar. Queria com palavras te impressionar, mas eu não tenho dom. Não, não tenho este dom com as palavras. Fica aqui, não penso mais em mim. Eu tô tentando me declarar. E se vais ouvir, então eu calo. O coração vai lhe dizer: eu não tenho dom com as palavras, mas o coração, ele vai lhe dizer. Escuta minha declaração de amor, que ele vai lhe dizer.